Anda comigo ver os tubarões lá na Assembleia a roubar o povo, grandes aldrabões. Até o gajo lá em São Bento, eu lamento, devia levar com ferro nos colhões. Um dia eu ganho Euromilhões, foda esses cabrões, não dá para viver aqui. Passos, tu sabes que mamas, roubas sem parar, não dá para viver aqui. Vou emigrar para América, porque lá na América não me podes lixar. Anda comigo ver as putas à avenida, todas licenciadas e sem trabalho. Um dia arranjo uns foguetões, meto-te no cu, mando-te a voar até à casa do caralho. Um dia estouro-te a tola com uma puta numa pistola. Vou-me pirar daqui. Passos assim já não mamas, porque já te fodi. Vou-me pirar daqui. Se não for até à lua, mando-te para a lua, mas é a ti. Estouro-te a tola com uma puta numa pistola. Vou-me pirar daqui. Passos assim já não mamas, porque já te fodi. Vou-me pirar daqui. Se não for até à lua, mando-te para a lua, mas é a ti. Um dia estouro-te a tola com uma puta de uma pistola. Vou-me pirar daqui. Passos assim já não mamas, porque já te fodi. Vou-me pirar daqui. Se não for até à lua, mando-te para a lua, mas é a ti.